we Kenya flor nyamu, bo Kenya malandro shi, bo Kenya musi, bo Kenya verdianu, bo Kenya pirata, bo kote roba, bo Kenya musi, bo Kenya verdianu, bo Kenya pirata, bo kote roba, chankre buche unyatus, bo Kenya kuzinya mzir. Boy Kenya flor nyamu, bo Kenya malandro shi. Spoko ba mne corazón, nunca te importa mala. Boy Kenya chucho mons, nunca pira tiop tambi. Spoko ba mne corazón, nunca te importa mala. Boy Kenya chucho mons. 22:43 de este 16 de noviembre de 2022. Hubo otro giro, otro cambio, otro timonazo hacia mar abierto, pero nos acercamos peligrosamente a las costas de la ex colonia portuguesa al norte de Brasil. Putumayo, Cabo Verde. Debemos anotar que se producirá una emisión totalmente sorpresiva en la noche de hoy. Así que a ajustar las perillas como el que tejé. El viejo Araújo va a sembrar pescado. La nota editorial de la mujer. Escolher manera de vivir, manera de vivir sin un buen cristal, manera de salvar nuestra situación. Sou para mí, este mundo tiene que renacer. Escolher manera de vivir, manera de vivir sin un buen cristal, manera de salvar nuestra situación. Sí, grabo brevemente. Acá está, se dice el Río Pía que no va a haber primavera este año, che. Pasamos directamente del invierno al verano. Y es un frío, pues anda tranquilo, ¿no? Tenía que hacer frío, ¿no? Pasó la exposición feria, pasó la exposición de los carneros acá y sigue haciendo frío. ¿Qué otro pronóstico tiene? Hasta dentro de 10 días no hay lluvia. Está, quedó esto para el rayo del empalme. Mira, acertando en pescable, ¿cierto? Está ya por... Se siente pero espectacular la radio, ¿no? Va. orientar, enfrentar, vou vir. Eu tenho tudo pra dar, vou ter tudo pra ganhar. Hoje não vou poder decidir. Amiga, mamãe, aqui estamos fazendo guiso de gallina. Gallina alimentada. A desperdicio de fruta y verdura. Y algún maíz plantado por mí, porque ya la ración, viste lo que, ¿no? Todo transgénico, la ración ya. Ya se fue al carajo todo esto. Mamma bingi des, mamma bingi des, mamma bingi des, bingi des, bingi des. Esa era la ruta que traficaba la macolla, los indios antes. Esa era la. Ahora está intensamente traficada por los. ¿Cómo es? Los ñaracutú, ¿cómo es? Ya. Ah, no me acuerdo el. Danza con Bayetu, amigos rasta, reggae con Bayetu, amigo del son, danza con Bayetu, amigos que la reggae con Bayetu. Step da da da da da. No, pero ¿cuál es la marca de la moto? Quiero fue Jaro Pacho. Y va a soldar acá la pata, escucha. Ponete. Y luego quedó la imagen. Ahora saco la imagen de acá yo. Quiero poner el perfecto. Con este audio dejamos ya el resumen de lo que ha sido la mitad del fin de semana. Torta frita, una mierda, presencia de humanos en la región, cero, presencia de pique en el río, cero, presencia de condiciones naturales para la búsqueda de tesoros perdidos, cero, así que traemos poco material a la emisión nocturna del Empalme Radio Rock. Se encuentra entonces dependiendo solamente de lo que envíen sus oyentes desde el hemisferio norte. Adelante, Tararina. Somos ese país sol a brilhar nos teus lábios, esse passado memória a chorar nas cordas de violão. Somos amanhã nos teus olhos, fundo da razão da nossa luta. Somos a força, inteligência e a vida. No oceano, na fábrica e no campo, somos o som, a poesia, a luz, na nossa caminhada pelo mundo fora. Antes de tudo, somos também a morna, arquivo e mestre da nossa identidade. Povo modesto, vivendo de lembranças, gigante no amor e na simplicidade. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá teus lábios. Quis passar de memória a chorar nas cordas de um violão. Somos o amanhã nos teus olhos, fundo a razão da nossa luta. Somos a força, inteligência e a vida. No oceano, na fábrica e no campo. Somos o som, a poesia e a luz. Na nossa caminhada, pelo mundo fora. Antes de tudo, somos também a morna. Arquivo e mestre da nossa identidade. Um povo modesto, vivendo de lembranças. Gigante no amor e na simplicidade. Força, inteligência e a vida. No oceano, na fábrica e no campo. Somos o som, a poesia e a luz. Na nossa caminhada, pelo mundo fora. Antes de tudo, somos também a morna. Arquivo e mestre nossa identidade. Um povo modesto, vivendo de lembranças. Gigante no amor e na simplicidade. Filhos deste país. Filhos deste país só, que é Cabo Verde. Faz-me sentir boa doçura, entoando a mim modo de canção. Realiza bom sonho de meu, nunca mais temer de boca de mundo. Faz-me sentir boa doçura, entoando a mim modo de canção. Realiza o sonho de meu, nunca mais tem medo de boca de mundo. Ama bom amor, nada na boa felicidade. Dia a dia mais grande, até ser luz, espraia no mundo inteiro. Ama bom amor, nada na boa felicidade. Dia a dia mais grande, até ser luz. ¿Cómo podría calificarse este ritmo de Putumayo, Cabo Verde? Es una samba alegre. Es una bossa nova. No tenemos el asesor musical, Ernesto, tampoco está el tocayo, ni tampoco está Darwin. Ambos tres están de farra. Comenzando, inaugurando el verano 2022 en Punta del Diablo. cultura. En realidad están en la ruta rumbo a Cabo Verde. Realizando sueños de meu. Nunca más temer de boca do mundo. Fazem sentir bodoçura. E tu anamimo de um canção. Realizando sueños de meu. Nunca mais temer de boca do mundo. Amar bom amor, nada na boa felicidade. Dia a dia mais grande, até ser luz, espraia no mundo inteiro. Amar bom amor, nada na boa felicidade. Dia a dia mais grande, até ser luz, espraia no mundo inteiro. Atento diario, atento diario. Nosotros vamos con el caniche caminando acá por la ruta de los charrúas. Acá Radio El Empalme se escucha perfectamente. Até ser luz, espraia no mundo inteiro. Até ser luz, espraia no mundo inteiro. Até ser luz, espraia no mundo inteiro. Até ser luz, espraia no mundo inteiro. Atento Urbide, atento Radio La Palmareña Comunista, que en breve comenzará a emitir en su onda HD música culta y de élite, música clásica, oberturas, violonchelos, desde algún lugar del planeta. Aquí el país, cabe tierra querida. Nós tudo crê na coração. Te cantar um bem trazer você. Aí entramos com o cavaquinho. 23, um minuto. Vamos estar um rato mais com esta música de reminiscências africanas, isleñas, caboverdianas, putumayanas, putumayo, Cabo Verde. Manda mantenha, que se pensou num beijo saudade. Para todos os filhos na terra longe, eles vão falar vocês. Mas se regostem que é calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Cabo Verde, manda mantenha, se benção num beijo de saudade. Para todos os filhos na terra longe, eles sempre vão falar vocês. Mas se regostem que é calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Daquele país, Cabo Verde, terra querida, nós tudo crê na coração. Cabo Verde, manda mantenha, que se benção num beijo de saudade. Para todos os filhos na terra longe, sempre vão falar vocês. chama se regoce, tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Caber, manda mantenha, que se benção num beijo de saudade, para todos os filhos na terra longe, eles sempre vão falar vocês. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se regoce, tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Transmite Los Mirasoles 97.5 desde Paysandú, Uruguay, retransmitiendo Radio Les Balearac. Hubiera sido interesante que nuestros asesores Darwin y el Tocayo desde La Paloma y Colonia respectivamente hubieran evaluado la calidad musical, la originalidad y simplemente el sonido de este grupo que presentamos hace un par de meses, ¿no? Putumayo, Cabo Verde. Marginal, Festival Nacional e dia grande imortal. Que dia grande imortal. Paz espírito para todos os paz na gola que nós tudo queremos. Paz espírito para todos os na Angola que nós tudo quer. Terra sabe sem igual, sem fronteira e sem canseira, um Angola ideal. Pureza espantosa, dom pureza espantosa. Paz, espírito para todos. Paz na Angola que nós tudo queremos. Paz, espírito para todos. Paz na Angola que nós tudo. tu chilenti Paz na Angola que nós tu tire Terra sabe sem igual Sem fronteira e sem canseira Uma Angola ideal Angola ideal Ambiente fabuloso Povo sabe maravilhoso Dom pureza espantoso Dom pureza espantoso Mas pires para tu descer Paz na Angola que nós tudo tem Mas pires para tu descer Paz na Angola que nós tudo queremos Não vai, o povo não vai caliente com pé fincado, morrabe com mão juntado. Não vai, minha quente, não vai. Não vai, o povo, não vai. Caliente com pé fincado, morrabe com mão juntado. Nosso no capricho, amor, que tá pegado. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Nosso no capricho da boa, que tá pegado com um. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Graça de chancho, chancho, chancho. Nosso no capricho da boa, que tá pegado com um. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Desgraçado é aquele que junta a tainha do tubarão. Ay, buenas noches, dona Neuvia. Ay, buenas noches, dona Neuvia. Pra que tratam de migrar? Se na minha terra me é um cabordia, se mabou. Nasci nesta gilha, na meio do oceano. Entendo minha vida pra vrar mais grande. Mesmo amor, dever de um cabordiano. Sofrimento na terra longe, ele é sem medida. Tá lutar dia a dia pra sobreviver. Tô rainha não, minha pátria donde eu nasci. E a Cabo Verde, meu conchel de ponta a ponta. Me armou, já tratou de migrar. Hoje é cabordiano, dá me coração. Terra. Me armou um catratão de imigrante. Putumayo, Cabo Verde, dinos terra. Mira, Marcelo Jao Jabón, yo no lo escuché otra vez. ¿En qué programa es ese? ¿Qué canal es? Está despegado, bueno, está despegado. Está totalmente despegado de la grasa, che. Y te ha clavado que la grasa somos nosotros. Se vaya a mí, te entraña en la piel, se oye perla que te brilla. Se va que en fruto, me durna se mañe, con capo de clé. Se vos eu te entranha na pit, se sou de perla que te brilha, se boca em fruto, maduro na semanha, com capô de clé. Criolinha mimosa, girinha, flor formosa. En una experiencia inédita transmite en el duplex Radio El Empalme y Radio Limerick desde los ciudadanos Palmares y Paysandú respectivamente. Un pacho un poco más se inchada, chubana chon trabaja terra. Un pacho un poco más se inchada, el cambalache del Silvio. Tres ingrond mit dos ingrond son. Posta algún tempazo. Saludo para la zona gélida donde está Empalme FM con la música desde el centro del Tucano. Es el corazón del alma. Es por secar a tu madrugador. Confirmo que es chuzo sin. Por causa que el agua cana. Estoy en el pueblo Edén, pueblo Edén, ruta 12, ruta 12. Hoy resucita a la noche Radio El Empalme, Radio Rock. Canta, canta, mi gente. Deixa a tristeza pra lá. Empalme FM. Canta forte, canta alto. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. O frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Quem canta? canta seus males espanta. Lá em cima do muro, samba no asfalto. Eu canto um samba enredo, um samba em alento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Sem tristeza, sem tristeza. La olla está vacía, tengo que parar la olla. Yo paro. Nessa noite, o coração de Copacabana é vermelho. A cor do meu batuque que tem um toque, tem um som da minha voz. Olha o show da galera! Vermelho, vermelhaço, vermelhuço, vermelhante, vermelhante. É no Rio de Janeiro! O velho comunista se aliançou, arrugou do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho, a cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. É você, ó. Vermelho, vermelhaço, vermelhuço, vermelhante, vermelhão. A galera cantando, que emoção! O velho comunista se aliançou, a rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Ese tema es genial, sí, sí, arranca. Yo creo que es con un cepillo de dientes, sí, que o algo así, es un ruidito que parece eso. Yo también me imagino lo mismo. No sé qué instrumento es, viste, pero porque usa instrumentos extraños, instrumentos que existen, y también creo que también usa instrumentos no convencionales, ¿no? Creo que también si le da, hay que darle una chapa, le da una chapa. Eso suena bastante, sí, que es un rasguidito ahí, ¿no? Está muy interesante. Y después hay un acordeón que se toca a todos. Siempre elige buenos músicos, ¿no? No es ningún boludo. Cego lendo a corda da viola, cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando nossa aqui na cobra, o cego preso na gaiola da visão, pássaro preto voando pra muito longe, e a cabra cega enxergando a escuridão. Eu vi a lua na cacunda do cometa, vi as abumbas e o fogo essa bomba. Eu vi o raio todo o céu todo corisca, vi o triângulo lindo, lindo faísca. Vi a galáxia branca na galáxia preta, eu vi o dia e a noite se encontrar. Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a mãe. Como anda, tocou a Jô? Não, o mate já tá, já passou o mate. Ahora ya es hora de vino o la cervecita. Empalme y firme. Tão postal.